Panorama Agrícola para 15 de maio de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 15 de maio de 2012. Está no ar o Panorama Agrícola em noite de lua minguante. Nos trabalhos técnicos estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. E o ditado do programa é: a rola e ao pardal não engana o temporal. No Panorama Agrícola de hoje, uma dica de limpeza. Na entrevista, lavoura de eucalipto na Serra Catarinense. E no quadro Aquanegócios, crédito para maricultura, questões legais e o perfil socioeconômico do produtor. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Troque sempre que possível a esponja de lavar a louça. Ela acumula bactérias e outros micro-organismos. Esponja deteriorada não funciona mais, não vai limpar mais pratos e panelas. Troque a esponja com certa frequência ou sempre que possível para evitar bactérias. Deixe de molho a esponja em uma solução com água e algumas gotinhas de água sanitária por 3 minutos. É hora das notícias. Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançaram o Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de Moluscos Bivalves. A medida tem por objetivo monitorar toda a produção do setor destinada ao consumo humano, como ostras, berbigões, vieiras e mexilhões. A ideia é dar garantia para a sanidade dos produtos e processos relacionados à maricultura. Esse controle higiênico sanitário de moluscos já é feito aqui em Santa Catarina pela IPAGRE-SEDAP, o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, a jornalista Ionir Malgarese conversa com um pesquisador da área de recursos florestais, Constâncio Bernardo dos Santos. Ele fala sobre novidades na lavoura do eucalipto. Olha, com relação ao eucalipto, aqui na serra, devido ao frio, a intensidade do frio com 30 geadas por ano, nós não tínhamos um eucalipto de qualidade para ser plantado. Tinha duas espécies, uma tolerante, uma outra resistente, mas sem qualidade. Então a gente adaptou um outro eucalipto, o eucalipto bentame, que é uma espécie resistente ao frio e com uma madeira de boa qualidade, uma fibra reta que poderá ser futuramente serrada e dar uma boa tábua, fazer um bom móvel dessa madeira. É uma madeira com uma tonalidade meio, assim, digamos assim, parecido com mogno, mogno desbotado. Tem potencial muito bom. Os agricultores já estão procurando? É, porque o eucalipto, para ir para uma serraria, ele precisa ter idade, sabe, no mínimo 12 anos de idade. E os nossos plantios comerciais aqui na serra, em função é uma variedade nova, então tenho 7, 8 anos de plantio, então a gente já está fazendo os testes com qualidade de madeira para serraria. Eucalipto é uma planta que cresce rápido, né? Cresce rápido, né? Se estudar as condições. Eucalipto, inclusive, a gente não fala um reflorestamento do eucalipto. Eucalipto se fala uma lavoura de eucalipto. Ela tem que ter o mesmo tratamento do milho, feijão, de soja, uma cultura agrícola comum. Ela exige adubação, exige uma série de cuidados, além de uma muda, logicamente, de boa qualidade. Você ouviu a entrevista da jornalista Ionir Malgarese com o pesquisador Constâncio Bernardo dos Santos sobre a lavoura do eucalipto. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No quadro Aqua Negócios de hoje, entrevistamos Sérgio Stedd, do escritório da Ipagre em Florianópolis, que fala sobre o crédito para a maricultura. Nós sabemos que tem bastante crédito, sim. É, nós temos o programa PRONAF, são um benefício que é dado pelo governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Agrário para os produtores, onde eles têm o privilégio de pagar apenas 2% ao ano de juros. Inclusive, os que conseguem o PRONAF, depois o governo do estado de Santa Catarina ainda os agracia com um juro zero. Mas nós temos algumas restrições com relação a isso, porque a Florianópolis, a ilha, é uma produção atípica em termos de pessoas que cuidam dessa atividade, porque difere do agricultor. O agricultor geralmente está com a sua família lá no campo, não tem transporte para a esposa, os filhos virem trabalhar na cidade, trabalham num regime de economia familiar. E é diferente do pescador e do maricultor, porque já que a pesca é uma atividade assim duvidosa, que de repente pega o peixe ou não pega, ela pode ter a captura ou não, os membros da família eles se empregam no meio urbano. E daí, se na hora de fazer o cálculo para ver se a pessoa tem aptidão para acessar esse recurso do PRONAF, aí a gente depara com uma situação bastante diversa, onde a esposa tem emprego, ou é funcionária pública, ou ele também é, ou é bombeiro, ou é eletricista, pedreiro, tem casas alugadas. Então é complicado, porque a gente desagrada muita gente que procura o nosso escritório, porque a gente só pode atender aqueles que têm aquele perfil socioeconômico adequado conforme estabelece a lei. Eu sempre costumo dizer de que o dinheiro é federal e a polícia também é federal. Então, a gente não pode pisar na bola, e eles até assinam um termo de compromisso perante o Código Penal de que as declarações são verdadeiras. Então, nós temos sim uma preocupação em tentar mudar um pouco essa política de regime de economia familiar, onde o maricultor e o pescador pegou carona com o agricultor, mas são situações diferentes. Então, tem que fazer um pequeno ajuste para que essa coisa aconteça da melhor forma possível. Mas nós também, para o médio produtor, temos o PRONAMP. O PRONAMP é com as pessoas que têm uma renda acima de 110 mil reais, a renda bruta, chegando até 700 mil reais, onde eles conseguem juros de 6,25% ao ano. E isso é um dinheiro muito bom, de fácil aquisição, porque nada mais paga do que a inflação, que o ano passado foi 6,37%. Então, conseguir dinheiro praticamente sem juros, só pagando a inflação, é um dinheiro que todos querem. E há disponibilidade desse recurso pelo PRONAMP. Só que esse PRONAMP também, a exemplo do PRONAF, tem que ter a renda oriunda da atividade agropecuária em 80%, e o PRONAF é 70%. Agora, para aqueles que não se enquadram e entram nesse quadro de dificuldades de comprovação de renda ou renda não agropecuária, existem recursos livres do MCR, 6.2, 6.3, 6.4. O que é isso, MCR? É um manual de crédito rural que sempre existiu, é controlado pelo Tesouro, Ministério da Fazenda, Banco do Brasil, todos os órgãos vinculados a esse setor. Então, os produtores aqui em Florianópolis estão tentando acessar recursos livres e estão encontrando dificuldade nas agências financeiras, porque os gerentes, os chefes de carteira agrícola dizem que eles não têm uma dotação orçamentária para aplicar esses recursos. E isso também é um probleminha para ser visto, porque quando os técnicos da Ipagre e todo o pessoal do Banco Brasil se reuniu no ano passado no Correios e Telégrafos, lá na agência lá em São José, ficou visto que, em termos de Brasil, existe mais dinheiro em recursos livres do que do próprio PRONAF. Então, é uma questão de fazer a alocação desses recursos para as agências bancárias para atender esse setor produtivo, que está carente há mais de 2-3 anos sem crédito, porque faltava licença ambiental. Você ouviu a entrevista com Sérgio Stedley sobre crédito para maricultura. Faltava antes licença ambiental. Agora, os maricultores têm tido a sua situação regularizada, o que vai facilitar a busca por crédito. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.